Sente, prossigo em condições visuais e ainda não recebo no radar. Não recebe o transporte, 0177. Negativo. 2-1-807, estabilizado. 807, complete a aproximação, torre em 1-9-8-6-12. 2-1-807, é uma milha, o Cerny Baixo está lá. 1-8-0-7, continue, aguarda a pista livre. Pista livre, 1-8-0-7. Skin de Adalto, chama agora a torre em 1-9-8-6-12. 1-9-6-12, grato. Controle soador, o Dan 3-2-1-7 com a Sierra. 3-2-1-7, acione identificação, autorizado a chegada, bom, desça para 4.000 pés, que é legal no 0-4. Bom, 4.000 pés, no 0-4, né? 3-2-1-7. Controle, o Tipa Passa está presente, solicita 360 na presente posição, mantendo 1.000 pés. Conferência, Sierra Times. Pés e leva para Oscar, confirma apenas sua posição, não estou recebendo. Próximo buraquinho, efetuando 360. Gente. 2, controle 128, até o regresso. 120.8, muito obrigado, uma boa tarde. Olha, o braço já sendo decolado, livrando com curva direita para a corredora Xé, meu pé. Tá bom, meu bravo, Sierra Tango, para sair corredor, achando no pés, aguardando para a ascensão. Aguardando para a ascensão, ingressando no corredor Axé, meu pés, bravo, Sierra Tango. Controle o Xaner 6314, está vindo no setor, alguma possibilidade de importar? O Xaner 6314, está autorizado a projetar. Projetar, 6314. A Patango Lima, que nos usa 10 mil pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 é para entrar no lote, o Lima Kilo Zulu. ACP, departure control, good brief, you know, 6315, pass 1900, climb 380, it's called 5445. Oceanair 6315, radar contact, climb it to level 380, fly direct to leather position. Climb 380, fly direct to leather position, Ocean 6315. Solo Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, no centro da Sierra. 30 graus, 10 nós. Índia Paparosa, controle. Já fez check no equipamento transponder? Afirmativo. A indicação pra gente que tá normal. Sente ainda sem contato. Positivo. A gente vai, quando retornar, vai verificar o equipamento positivo. Afirmativo. Aos 24, direita, 1219. Direita, 219, 1807, obrigado. Controle Salvador, confirme se a presente autoriza a Índia Papa Oscar voar a proa da rotatória. Está autorizada a proa da rotatória, Índia Papa Oscar, reporte visual com campo. É, vai voar na proa da rotatória, reporte na visual com campo. O meu bravo Sierra Tango, qual a previsão para o destino? Do presente momento, senhora, 295, proa 295. Sente. A presente está autorizada para direto, o bravo Sierra Tango, aguardando ainda para a ascensão. Proa direto destino, bravo Sierra Tango. Tango Índia, Paparosca, chama agora a torre em 1-9-8-6-12. 1-9-8-6-12. Xanã 6314, voa direto Duna, desce 3, meu pé ajustado no 014. Direto Duna, com 614, desce para 3000, 6314. Para direção base da cabeceira 17. Paparosca, mantenha ingresso perna do vento da pistão 0, Paparosca. Perna do vento da 1-0, está presente ou aproxima mais? Que posição que se encontra? Está quase próximo à rotatória já. Rotatória, inicialmente mantenha espera sobre a rotatória, aguardando instruções, o Paparosca. O Paparosca vai manter espera na rotatória guardando. 3192, acione identificação, voa direto ITAP, descida ao 050. Identificou ITAP 50, até 3192. 0 graus 89, check train. 40 graus 89, autorizado por 97. Contará com o trem, bastante trabalho. Paparosca, condição de manter velocidade até a aproximação? Ok. Mantenha, devido a tráfego já 2 milhas de terra. Paparosca. Paparosca. Zulu, complete a aproximação, torre em 1-8612. 1-8612. Baixando a 6314, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Até 2000, vai reportar estabilizado, 6314. Zulu, continue a aproximação, vai para 10? 10. Continue agora a autorização. Zulu. Venha para aquilo, Zulu. Papa Romeu Bravo, Serra Tonga, está ligado atenção ao nível 125. 125. Obrigado. Salvador 5327 5627 para Aracaju, só um instantinho, qual? Vou fazer um nível 1-0. Ciente. Xanã 6321, cópia. Cópia, prossiga. Autorizado Brasília 320, Pesulu no 7. Decola da 10, direita, Arboa Elefa 1208-5511, Xanã 6321. 320, autorizado Brasília, minha upper Zulu 17, decola pistão no 0, curva direita, Arbor Elefa. O controle 120, desce 18, transponder 5511, Ocean Air 6321. Correction, pronto. Ah. 3155, cópia. 3155, na escuta. Autorizado Guarulhos 340. Via Upper Zulu 44, decola da 10, curva direita, da Euleda, Upper Leda Eudes, 120, décima 8, 5515. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulu 44, vai decolar da 10, curva direita, saída da Leda Eudes, controle 208, transporte 5515. Chama para puxa, senhor. Então, lá, no 8, tá 3155. Cópia. autorizado 150 para Aracaju, Golf 677, decolagem 10 esquerda, Pucaracaju. Controle 1208, aciona 5517. Autorizado para Aracaju, 150, Golf 677, decolagem 10 esquerda, Pucaracaju. Controle 208, transponha 5517. Trip chama pra. Salvador. Sim, dois. Informação. Guerra, autorização para Ilhéus, nível 240. Confirma o tráfego, chamou para Ilhéus? É o Schneider 6327. 6327, agora de cópia. Guarda. Salvador Gonó 649, Guerra, apresentação, Ilhéus. 649, agora de cópia. Guarda. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Na 63-14, completa aproximação, torre 1-8-6-12. 18-6, obrigado. 3-1-2, voa direto Duna, desce 3 mil pés, ajustado no 0-4. Duna 1014, 3 mil pés, né? 3192. Romeu Bravo, Serratão, quando possível, seu estimado de pouso. Calma, meu cara. 14, down and lock, da ILS established. É, 6. Affirm, 6214. Okay. Check landing gear, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 7 knots, QNH 1014. Clear to land runway 10, gear down and lock at Ocean Air 6314. 20 grados. Está apresentando ele, é X-Way da 190, tá? 3217. 3217, complete a aproximação, torre em 1-8-6-12. 8-6-12, tá? 3217. 3192, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, tá? 3192. Com 396, desça para 3000 pés, que é negar no 0-4. 3000 pés com 1014, com 1396. Salvador, o TAM 3217 passa o externo. 3217, continue, aguarda a autorização. Sete. O Salvador, gol 164. 649 está pronto o pushback. Está aguardando a autorização do tráfego ilhéu. Está autorizado o seu pushback, só aguarde mais um instante para a cópia. Então vai iniciar aqui na 3. Afirmativo, está livre. Three one four negrounded 36 now right in Congo round 121 decimal 9. First right 121 decimal 9. Thank you. Have a good day. What? Objeto 5729 reduz a 2209. 229 5729. Vacate runway, taxiway Alpha. Continue taxi, report before Juliet taxiway. Continue taxi, report before Juliet, Ocean 6314. Doutor, 3217. 3217, pouso autorizado, 120 com 10. Autorizado não, 0, 3217. Sequências do centro, 1260, alterne 1288. 1260, 1288, braço de rádio, cabo, é a sessão para 1288. Prossiga, 637. Ilhéus autorizado, 240. Decolagem pista 10, curva direita, da El Leda Ilhéus, 120 decimal 8 e aciona 5503. 327 autorizado para Ilhéus, nível 240, da El Leda, 1208, 5503, 6327. Confirma o portal do 63. 201. Chama pronto. Para pronto. Ouro 649, pronto cópia? Afirma, na 649. Ilhéus autorizado, 240, Golf 677. Sai na Dael Leda Ilhéus, com curva direita após decolagem em pista 10, Dael Leda Ilhéus. Controle 1208 e 5465, transponder. Autorizado 240 via Golf 677, após Ilhéus, sai na Dael Leda, direto Ilhéus. 208, controle 5465, transporte. Chame táxi. Chamaremos. 2000, voo 1396. Mantive a base TAP 10, 12, 10, está livre. O ILS, reporte estabilizado, voo 396. Reportará estabilizado no ILS, voo 1396. 2297, livrou. 3217, Alfa Juliette, portão 10, autorizado. Alfa Juliette, portão 10, tá? 3217. 2. 3192, completa a aproximação, torre em 1 no 862. 862, até 3192. Para via que reportou para término do cheque? Salvador, Arsena 3192. 3193, baixou, travou? Afirmativo. Pouso autorizado, pista 10, 1950 graus, 10 nós. Autorizado, pista 10, Arsena 3192. Podia confirmar o número do apoio do F7729? Número 3. Para táxi, meio, o gol no 649. Tem 1-2 a bordo, 2:19, alterna Aracaju. Autorizado até o ponto de espera, torre 18-6, 1-0 no 4, ajuste, gol 649. Sente até o ponto de espera, chama lá a torre 18-6, gol 1-649. Whisky, Índia Delta, confirmando o nível conquista 105. Autorizado então, vitória da conquista, via corredor Axé, 1.000 pés inicialmente até a liberação do controle. Controle opera na 1.20.8, a torre na 1.18.612. Vai acionar o 5.5.0, o ISC e Índia Delta. 40/10. Confirmado, autorizado, pista 10, tá, 3.92. Zona. Web 729. Já tem o POB? Meia dúzia, gente. Está passando o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, foi término do cheque? É, isso que gostaríamos de informar. Encontramos aqui alguns ajustes que precisariam de mais tempo. É, poderíamos ampliar por mais 15 minutos, por gentileza? Não há problema. Reporte no término, Mike Bravianchi. Muito grato, boa tarde. Objeto 5729 desce 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportado estabilizado, 5729. Direito, 1219. 1219, está 3192, boa tarde. Ativo 1.000 pés, via corredor Axé. Controle 1208, a torre 118.612, aciona o padrão 0125, Mike Eco Delta. A 2 milhas do índice de terra, estabilizado no ELF. Alô? Afirmo. Pouso autorizado, pistão 0, 130/10. Pouso autorizado, 130/10, voo 1392. Desculpa, só no Salvador, tá 3192, liberando a fechou. 3192, mantém antes da Juliette, aguarda a liberação do portão 4. Na 649, 649, mantenha, boa tarde. Até. Acionado, chame a torre 18.6 para prosseguir o Whisky Delta. Whisky India Delta no pátio da Aerostar, chame para o táxi. Para ingresso, pistão 7. Para ingresso. Antes da Juliette, não, 3.19. Afirmativa, a Infraero solicitou que aguarde a liberação do portão 4, viu? Afirmativa, aguardando o 4, 3.19. Puxa, na M3.21 tem previsão pro puxa? Posição, Sierra Clube Delta. Jet 5 729, complete a aproximação, torre 1 na 8612. Completo com a torre 118612, 5729. Corre Salvador 5729, no ILS baixado e travado. Continua a aproximação, aguarda pista livre, 5729. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, 5729. Recebemos agora autorização para que prossiga para o portão 3. Autorizado. Afirmativa, prossiga então para o 3192. Cruzulou, autorizado o cruzamento. Três nove meia, aos 47, 1219. 219, grato. 5729, pouso autorizado, 1930 graus, 612, 1014. Autorizado pouso, 1014, 5729. Pô, no 396, portão 612, Alfa e Juliette, está autorizado. Alfa e Juliette para o 612, com 1396. Alô, Xané 6A, 321, posicionado 4. Autorizado, Ximitais. Para trás. No pátio 3, está livre, cheio de táxi. Vai chamar. E49, alinhar e manter. Nem mantenha, na 649. Skin dia Delta, decolagem autorizada, pista 97, 90 graus, 612. Autorizado, chame na Oscar, Eco Delta. Primeiro Alfa, voo local, confirme o setor que vai afastar. Te aguardo. Todo Salvador, tá? 3155 para o pushback, acionamento no 8. 8, puxa sinal autorizado, chame táxi. Chamará o táxi, 3155. Só que 5729 livrou. 5729, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 5729. Índia Delta aos 50, controle 120, 18, teu regresso. No 649, decolagem autorizada. Pista 10, 930 graus, 612. Iniciando 649, informa próximo ali ao ALS, ó, na cerca ali com a área pública, tem um cachorro do lado de dentro da cerca. Seria bom dar uma tirada dele lá pra ele não vir pra pista aqui, tá?